Monark vai tocar agora uma música que ele escreveu especialmente pro dia de hoje, hein? Vai, Monark! Do mundo gira no meu pensamento. A guipirani vai fundo, animando a brincadeira. Não é nuvem passageira, não é coisa de momento. Não é nuvem passageira, não é coisa de momento. O melhor fórum da vida, onde chega só conquista. O swing na batida, o malhado no chuto. Chegue que na absoluto, no tegueiro e na pista. Chegue que na absoluto, no tegueiro e na pista. No balanço, nós separados, eu e você, a gente vai ter que dar. No balanço, o melhor pagou no tempo, veja no calor do escuro. Deixe que contentamento o coração dessa gente. O passado no presente já garante o seu futuro. O passado e no presente já garante o seu futuro. O melhor pagou da terra, venha ver como é que faz. É só dizer não há guerra e o mundo se encanta. E a gente junto levanta o estandarte da paz. E a gente junto levanta o estandarte da paz. Aí, no balanço, menina sem parar, eu e você, é prazer que dá. No balanço, menina sem parar, eu e você, é prazer que dá. Do amor, preconceito é besteira. Tem lugar pra toda cor, gente de todos os lados e de todos os estados dessa nação brasileira. E de todos os estados dessa nação brasileira. O melhor forró que há, venha ver como é que faz. Onde é o lugar, onde a gente se aconchega. E a galera que se chega nunca mais quer voltar. E a galera que se chega tão cedo não quer voltar. No balanço, menina sem parar, eu vi você, ai que prazer que dá. No balanço, menina sem parar, ai que prazer, ai que prazer que dá. No balanço, menina sem parar, ai que prazer. Do balanço, menina sem parar. Ai que prazer, ai que prazer que dá. Bora Coreira, Cabra Rochá, obrigado por esse momento. Beleza, vamos fazer agora a festa do interior.